mais completa equipe de jornalismo está na Litoral FM. A todo momento, informações das estradas, aeroportos, economia, esporte, cinema, lazer. As principais notícias da Baixada, do Brasil e do mundo. Litoral FM. Música de qualidade e a informação que você precisa saber. 91,9 MHz. Policiais militares goianos estão em greve. Eles protestam contra o congelamento de seus salários desde novembro do ano passado. A baixa remuneração está fazendo com que um grande número de policiais peça o seu afastamento da corporação. Hoje, o policial militar tem salário médio de 28 mil cruzeiros. ZYD 944, 91,9 MHz. Rádio e Televisão Litoral. Emissoras da Mussi Comunicações. Antes de comprar seu apartamento, conheça a linha Maison da Real Empreendimentos Imobiliários. Investimento garantido nos pontos nobres de Santos. Imóveis a preços de custo pelo sistema Real de Custo Controlado, em mais de 20 empreendimentos em construção no litoral. Ou você compra na Real, ou vai pagar mais caro. Informações e reservas na Real Empreendimentos Imobiliários. 25 anos de tradição. Avenida Conselheiro Nébias 750. Telefone 328887. Quando o seu aparelho eletrônico chegar aos laboratórios do grupo SPPV para conserto, tudo será amplamente checado para que você o receba de volta impecavelmente perfeito. SPTV oferece inteiramente grátis revisão e limpeza do cabeçote do seu videocassete. Anote o telefone 370704. SPTV aceita todos os cartões de crédito para conserto do seu aparelho e com a garantia do grupo SPTV. É só ligar 370704 e SPTV vai até você. Dia das Mães. O Parque Balneário Hotel e Jacques Lafon Cosméticos prepararam algo de muito especial para este dia tão especial. O Parque Balneário Hotel entra com seu maravilhoso buffet com 3 pratos quentes, 9 pratos frios e uma variedade incrível de sobremesas. Jacques Lafon oferecerá presentes e uma surpresa a todas as mães. Venha desfrutar momentos agradáveis em companhia daquela que tanto lhe ama, presenteando-a com almoço no Old Harbor, do Parque Balneário Hotel. Ana Costa 555 em Santos. Reservas pelo telefone 3472-11.